Portal do Arrocha. Tivesse esquecido, há algum tempo eu não te vejo e nem lembro seu sorriso. Mas hoje de manhã senti sua falta, seu cheiro no meu travesseiro ainda maltrata. E dói, dói, eu vi que dói, dói você distante. E até se saio com os amigos, boate ou um barzinho, já não é como antes. Olha aí você de novo, no fundo do meu copo vejo o seu rosto me embriago. Eu choro, me acabo, saudade está difícil. Olha aí você de novo, se acendo um cigarro, te vejo em cada trago, eu assumo, te bebo, te fumo, é você meu vício. Se a cachaça estiver atrapalhando seu relacionamento, largue a sua mulher e venha beber cachaça comigo. E dói, dói, eu vi que dói, dói você distante. E até se saio com os amigos, boate ou um barzinho, já não é como antes. Olha aí você de novo, no fundo do meu copo vejo o seu rosto me embriago. Eu choro, me acabo, saudade está difícil. Olha aí você de novo, se acendo um cigarro, te vejo em cada trago, eu assumo, te bebo, te fumo, é você meu vício. Olha aí você de novo, no fundo do meu copo vejo o seu rosto me embriago. Eu choro, me acabo, saudade está difícil. Olha aí você de novo, se acendo um cigarro, te vejo em cada trago, eu assumo, te bebo, te fumo, é você meu vício.